Caralho! Oh, puta que pariu, vamos lá começar. É? E todos a deixar um diálogo, uma conversa, um diálogo, não é? Um diálogo. Isto hoje está. Todos. Está bastante bonito. Isso é que é bonito, era bonito. Está melhor do que outra vez. Sim, é um festival. Imagina. Aquela gravação ao vivo de pessoa, não foi? A gravação ao vivo de pessoa. Eu não gosto. Agora imagina se ele gostasse. A gravação ao vivo. Conheces Joaquim Pessoa? Joaquim Pessoa. Aquele não gosta muito. Não gosta muito. E a gravação ao vivo. E curiosamente, a primeira página que a seguir. Sabeu foi logo essa. Oh, caralho! Essa aqui. Mas. Por acaso eu gosto dele, ele tem poemas lindíssimos. Acho que esta página é abrangentes, abrangentes, abrangentes e contundentes, que é isso que eu gosto, não é? Senão não presta. Ou são dissonantes ou não. Vamos a isso. Vamos. Quem começa? Isso. Posso começar eu? Manifesto Anticabaco. Escrito por Mário Viegas. Era o que eu ia dizer, Mário Viegas faz isso. Inspirado no Manifesto Antidão. Uma geração que consente deixar-se representar por um professor Aníbal Cavaco Silva é uma geração que nunca o foi. É um coelho de indigentes, indignos e de cegos. É uma resma de charlatães, alaranjados e vendidos, e só pode votar e parir abaixo de zero. Abaixo a geração laranja. Corra para o Cavaco, corra, pim. Pim! Uma geração com um Cavaco Silva a cavalo é um burro algarvinho incompetente. Uma geração com o engenheiro António Guterres à proa é uma canoa em seco. O Manuel Monteiro é uma ganha. O Fernando Nogueira é meio mangana. O Aníbal Silva saberá gramática, saberá sintaxe, saberá vender gasolina, saberá inglês, saberá tudo menos dirigir económica e politicamente o país, que é a única coisa que ele quer fazer e nunca o faz bem, nem soube fazer. O Cavaco pesca tanto de economia que até faz quadras a António Aleixo com as ligas da sua Maria Cavaco. O Guterres é um habilidoso. O Carlos Carvalhas veste-se mal. O Manuel Monteiro usa cerolas de malha. O Paulo Portas especula e inocula os concubinos. O Cavaco é Aníbal. O Cavaco é Guterres. Porra também para o Guterres. Porra, pim. O professor Cavaco tem feito uma política para Portugal que tanto podia ser como a de Fernando Nogueira, ou a Maria Cavaca, claro. Ou a Leonor Boesa, ou o engenheiro António, ou a Teresa Patrício Gouveia, ou a Nalca Trineta, ou a cantora Dina do Partido Popular. Ele tem dele. Posso ler? Ah, está bem. A leitura poética vem de salto. Exato. É. Sim, mas também há mais de 100 metros. Sim. Que é claro, que é de claque, de maioria absoluta. Não, pôs. Eu não vejo até palmas. Eu ontem por terra, já agradeceu o da mão, com o Jaime Gama. E Francisco Louçar e o Manganão. Não é preciso vir para a fonte luminosa vestido de laranja, para ser uma laranja. Não é preciso contar pelos dedos para ser professor de economia. Basta fazer conta pelos dedos como o cérebro. Basta não ter escrúpulos nem morais, nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas europeias, com as políticas comunitárias e com opiniões de Bruxelas. Basta usar o tal sorriso com escuma no campo dos lábios. Basta ser um penteadinho como um barbeiro de bairro. Usar figos algarvios e cocôs marroquinos e olhos de sacarneiro mal morto em camarote. Basta de ser juntas. Basta de ser Fernando Cavaco Nogueira de Silva. Intramesa. Acabaste onde? Quem fuma? Aí ali. Porra para o Cavaco. Porra, pim. O professor Aníbal Cavaco Silva nasceu para provar que nem todos os governos sabem governar. O Fernando Nogueira é um autómato extraterrestre que deita fora o que os trabalhadores pobres já sabem que vai sair. Mas é preciso que os trabalhadores pobres paguem impostos. Os ricos não. O meu amigo Nogueira é o mestre do pé quebrado dele próprio. O Cavaco, em gênio, nem chega a uma garrafinha de mau cheiro. é um talento que Nogueira é pim, pam, plug. O cavaco nu é horroroso. O cavaco escupa dos cantos da boca. Porra para o cavaco, porra pim. Ó Nogueira, é o escárnio da consciência. Se o Cavaco Silva é europeu, eu quero ser australiano. O Vasco Graça Moura é a vergonha da intelectualidade portuguesa. Vasco polivalente é a meta da decadência mental. E ainda quem não me corre quando diz que foi ao cavalo. Ainda há quem lhe estende a mão e quem lhe lava a roupa manchada de sumo de laranja que custa imenso a sair. E quem tem a dó da gasolineira dos cavalos. Isto é um decalque do Atlântico. E ainda há quem esteja indeciso de que votar no Nogueira Cavaco não vale nada, e que não serve para nada, e que nem é inteligente nem decente, e é um voto contra si próprio que nem chega a zero. Vocês nem sabem quem é a senhora Maria Aguido Cavaco. Eu vou-lhes contar. A princípio, por notícias das OAS, entrevistas, tempos de antena e outras preocupações com as quais nada temos a ver, pensei que trataste da cantora lírica Francesca de Mariani, italiana, que escreveu várias cartas em italiano, apaixonadíssima por ele quando viu a dormir na primeira fila do São Carlos durante uma réplica, há uns anos atrás, e a subir um coqueiro em São Tomé, depois de ler todas as revistas do coração de Maria Manuel, da Dona ao Diabo, do Crime aos Nove Letras e Artes e Ideias, também não fui capaz de distinguir, porque a lâmpada da minha mesinha de cabeceira é muito fraca. Era noite, muito escura, e só ao meio de um pesadelo, aí pela madrugada, é que tive um sobressalto. E lembro-me de consultar a nova gente, a visão e a casa, jardim e decoração. E não é que descubro que a tal Marianita Cavaco era a sua vivenda algarvia. Adormeci mais descansado e comecei a sonhar o que seria viver naquele paraíso algarvio só possível à nova sociedade de novos ricos, criados pelo cavaquismo. Sonho que a Maria Cavaco vem descendo uma escada estreitíssima, mas não vem só, traz também o Jacques Chirac, que eu não cheguei a ver, ouvindo apenas uma voz muito conhecida de um apaixonado por experiências nucleares e repressões aos imigrantes em França. Pouco depois, o agente do CISA é que me disse que ele vinha com uma camisola do PS, com um grande coração laranja. A Maria Cavaco e o Chirac estão sozinhos na vivenda e às escuras, dando a entender perfeitamente que estiveram inocentemente a conspirar à beira da piscina sobre a candidatura do Aníbal à presidência da República e o tabu do Aníbal. Depois o Chirac, completamente francês e satisfeito, despede-se e salta pela janela com grande mágoa da Maria laranjada, borbulhante e lacrimosa. E ainda hoje os pobres turistas algarvios, a GNR, a Guarda Fiscal, a Guarda Florestal, a PSP e os agentes do SIS têm a ocasião de observar a janela arrombada no primeiro andar da vivenda Mariani, perto de Boliqueime, na terra do touro, perdão, do Aníbal. Pronto, nuclear em Paris. A Maria, que é histérica, começa a chorar desatinadamente nos braços da sua confidente e a excelência Paulo de Cabeleira, a famosa tia Anica de Loué, vem descendo pela dita estatíssima escada, várias Marias, todas iguais e de cigarros acesos, menos uma que os óculos, dentes saídos para fora como uma vampira, horrorosamente feia, o que quer dizer que é a deputada Conceição Monteiro. E seria até uma excelente personificação das bruxas de Goya, se quando falasse não tivesse aquela voz tão fresca e maviosa deste secretário de Sá Carneiro, e reparando nos dois vultos, interroga espaçadamente com cadência social-democrata, austeridade e imensa falta de camarada. Quem está aí? E de cigarros apagados? Foi o Freitas no Amaral? Foi o hotel não foi o general Llanas, foi o Mário Tomé, foi o engenheiro Carlos Marques, foi o Mário Soares, foi o Órgão Cunhal, foi o major Cante Castro, foi o Pinto Balsemão, foi a viúva de Soares Carneiro, foi o Vento, dizem as palavras inocentes, Marias vão com as outras, varadas de terror, puro e partidário, e a Conceição Monteiro, só é horrorosa nos dentes saídos, nos binóculos, nos destroços da avioneta, e a andar sempre a chatear todos os grupos parlamentares, telefona imediatamente para a sede do SIS, em Faro, que é onde houve alma de ouvi-la assim, tão só carneirista, desempregada, vão todos para a casa de banho, mas é de repente bater no portão, e sem se anunciar nem limpar de poeira, Norteira, sobe a escada e entra para o salão o engenheiro Henrique de Melo, que quando era novo fez brejeirices com a menina da Alcachofra e da fava rica Algarvia. Aquele completamente norteiro e emendado revela a dentuças que sabe por relatórios secretos do ministro Dias Loureiro que há homens que vão com a Maria vão com as outras na vivenda. E que ainda há pouco fora detectado por radar um assaltar pela janela. A Sãozinho Monteiro diz que efetivamente já há tempos que Maria Cavaco vinha dando pela falta de figos e galinhas no quintal, e tão inocentinha, coitada, que naqueles 80 anos ainda não teve tempo para descobrir a razão da humanidade que está dividida entre homens e mulheres do PSD e homens e mulheres do PS e de outros partidos. Depois de sérios embaraços do tio Rico, é que ela deu com um atrevimento político e mandou chamar as Marias de há pouco, com os cigarros apagados. Nesta altura, este meu pesadelo policial torna-se um pedaço de interesse, toma um pedaço de interesse, porque o engenheiro Melo, ora parece o Loureiro disfarçado de polícia sinaleiro, ora um polícia de trânsito com uma falta de educação do agente da polícia de choque. E tão perspicaz que descobre em menos de meio minuto o que o povinho está farto de saber, que o Cavaco anda a dormir com o Guterres. Mas sim, sim. Pior é que a Maria Silva foi à serra com as indiscrições do Grande do Norte e desata a borrar. A borrar com quem se estava marimbando para tudo aquilo. Esteve mesmo muito perto de se estrear com um par de muros na coroa do chefe do grupo da Sueca. O que se mostrou de um atrevimento, de uma insolência e decisão social-democrata que excedeu todas as expectativas. Houve-se uma corneta a tocar o hino da comunidade europeia e da França e Maria, sentindo no ruído do escape do avião supersónico francês toda a alma tricolor do ser preferido, foi qual passarinha engaiolada a correr até ao portão da vivenda Mariani, a gritar desalmadamente pelo seu Jacques. Grita, assobia e relupia e pia e rasga-se e magoa-se e cai de costas com um acidente, que já previamente tinha avisado o jornal público, e a bandeira gigante do PSD também cai, e os antigos votantes fiéis democratas também caem assim e desatam numa dessas ondas de contestação, abstenção e arrependimento tão enorme e tão monumental, que todos os jornais de Lisboa, Loulé e do Porto, no dia seguinte, foram unânimos naquele êxito político do engenheiro Eurico de Melo e da Conceição Monteiro. A única consolação que os ex-votantes decentes tiveram foi a certeza de que aquilo não se tinha passado na residência oficial de São Bento, mas na vivenda Mariani, em Boliqueiro, com uma Maria escavacada e encavacada, textos lindos, exageros esquerdistas. Continua o Sr. Cavaco a mandar governar assim e a adivinhar muito com os cavacos das cabras e há de ver que ainda apanham uma estátua de prata laranja por um ourivo de Loulé e uma exposição das maquetas pelo seu monumento direto de subscrição social-democrata pelo povo livre, a favor das vítimas da sua péssima política de apoio aos timorenses e a Praça Dr. Francisco Sá Carneiro muda em Praça Professor Ramiro Alcalá de Silva e com festas da cidade no Centro Cultural de Belém que se alimenta sem planta. Aníbal Silvas, que faz das cavacas para os dentes e graxa de terras para as voltas, e bananas, jardim e venha de Durão Barroso, e compromissos para o membro e autocolismos santanas e santanas, santanas, santanas, santanas, e limonadas Ferreira do Amaral, Magnésia. E fico sabendo, Fernando Nogueira, que se um dia houver justiça em Portugal, todo o mundo saberá que o autor de Lusíadas foi Agostina Bessa Luís, que no resto memorável de modéstia, só consentiu a glória do seu pseudónimo, a Bruxa da Ariosa. Fico sabendo do Carlos Carvalhas que, se todos votassem como eu, haveria tais munições de punhos fechados de esquerda a valer e não a necessária, levariam dois séculos a gastar, sem sair da rotina da esquerda que o Francisco lançou. Então, mas julgais que nisto se resume a política portuguesa? Não. Mil vezes não. Temos além disso Jorge Sampaio, que fez decretos para a Câmara de Lisboa, que deixou de ser a derrota do Machão Macário Correia, para poder ser o seu, a ser a derrota do Dr. Sampaio com notas negativas do professor Rebelo de Sousa. Próximo! E as pinuquices do Vasco pedido polêmico passadas no tempo em que emborcava corpos na Secretaria de Estado da Cultura e no semanário O Independente, e as infelicidades de Carlos Pimentinha e o talento insólito do Urbano Rodrigues e as gaitas do Vigana e as traduções só para homens do ilustridíssimo, excelentíssimo Sr. António Borrato. É o Frei, o Hermano da Câmara. A Leonor Beleza, corresponsável por uma série de contaminações de sangue dos nossos hospitais e as imbecilidades do Pacheco Pereira e mais pedantices do Alberto Pimentel, o Pimenta. E o Pinto Coelho, o cavaquista do desenho, e alguns jornalistas cavaquistas, socialistas e fascistas do Público e da Capital e do Diário de Notícias e do Diabo, o Dia, o Crime e o do Correio da Manhã e do Expresso e de todos os jornais que não deram sempre notícias sobre a UDP nas primeiras páginas e ainda tempos de antena diários de meia hora na rádio e na TV. E os atores de todos os quatro canais de televisão e de todos os teatros pseudo-vanguardistas, Mário Diegas incluído. E todos os artistas que andaram a mamar dinheiro de Lisboa Capital, Lisboa Capital Europeia da Cultura, de 94 e futuramente de Expo 98, de que nós já desconfiávamos. E os Valentins Loureiros do Porto e os Palermas de Coimbra que não votaram o DP. E a estupidez do caso das gravuras da Foz Lisboa e o Dr. José de Figueiredo e os Mota Pinto, o I e os burros de Poli Queima, os menus. Das festas do Centro Cultural de Belém e da Caixa Geral de Depósitos feito do Miguel. E o que era mais alto do que parecia numa corrupção de Belém e todos os que são políticos e artistas, exceto os do UDP, como é evidente. Espera aí, vou continuar. E as exposições anuais no ACARTE da Gulbenkian e todas as obras de fachada e as do Eduardo Prado Coelho em Paris e os Vaz da Silva, os Estrela, os José de Magalhães, os Pintos da Costa, os Bolsés, os Arnaldos Matos, os Herónios Martins e os Almeida Santos, os Narcisos Miranda, os Falcões e Cunha, os James Gomes, os Torres Cultos, os Fernandes Gomes e os velhos antigos lazaristas, os idiotas, idiotas enistas, os rangistas socialistas, os racistas, os importantes da PSN, os colorados do PPP, os vendidos do PRD, os imbecis do MRPP, as pátrias, as parinhas vendedoras, vendedores da droga, os assentos democratas cristãos, os Fernandes Teixeira da Mocenaria, os das combinações das câmaras, o diabo que os leva, os Filipe Menezes dos Jardins, os Ricardo dos Pais, os La Féria, os Guedes, os Manuel Alegre, os Esteves Cardoso, os Amorosas, as Veras Lagos, os Notas Pintos, os Banhos Bascos, os Alpões Galvões, os Duarte Pios de Bragança, os Silva Mel, os Marcos Paulo, as Zitas Seabras, as Simonetas Luz Alfonso, os Menezes Botas, os Jaimes Neves e todas as laranjas cor-de-rosa que por aí houver. Ou que houver por aí, não sei o. E as condições urgentes de Soares Pais e as condições catitas de Soares Filho. E os concertos de os Mados de Deus e as estátuas fascistas do Omar de Costa e ao despertar e a tudo. E tudo o que seja arte e cultura em Portugal é tudo. Tudo por causa do cavaco disfarçado de Nogueira afónico. Porra para o cavaco, porra, pim. Portugal, que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo. O país que tão pouco tem ajudado os irmãos africanos e timorenses. O exílio dos desiludidos, dos abstencionistas e dos desacreditados e indiferentes dos políticos. A África reclusa dos europeus. O entulho de lixos tóxicos europeus. Da poluição e da entrada de droga internacional. O paraíso dos ricos que não pagam impostos, nem pagam a crise e a fome. Portugal inteiro, incluindo Madeira e Açores, há de abrir os olhos no dia 1 de outubro de 1995, se é que a sua cegueira não é incurável. E então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ter vozes diferentes na Assembleia da República, deputados de uma esquerda a valer. Deputados da UDP, claro, e a necessidade que Portugal tem de ser alguma coisa de asseado e despoluído. Porra para o cavaco e seus camaradas de várias cumplicidades, cores, silêncios e futuros compromissos. Porra, pim. Não, já agora, como é que chamas? Olga. Já que eu trabalho já há muito tempo, tem a ver com a porca da política. Já ouvi várias vezes que... Mas... Já se consegues. Para ler? Sim, mas... Algures no Parlamento. Concluía Ernesto Mendonça. Vossas Excelências com maior plenitude. Mas deixemos-nos destes pequenos reparos e vamos ao que interessa. Nós, seres transgénicos, não estamos aqui para vos ensinar a dormir, pensar e resolver as questões mais prementes no país. Para isso bastaria, da nossa parte, aconselhar-vos a encomendar aos países amigos toneladas e toneladas de rações e farelo, a entulhar gamelas e gamelas, a construir pocilgas e chiqueiros, etc, etc. Porém, não fazemos isso, porque vós já construístes tudo a que vos serve e que, no fundo, é o reflexo da vossa tecnologia. Mas também não é só por isso, porque aqui viemos. Estamos nos adaptando às novas tecnologias. Sabe-se da vossa conduta a tibieza em não observar a realidade. Sente-se, pois, o vosso fedor, a vossa mania de que só a vós compete discutir, apreciar e resolver todas as preocupações da vida animal, vegetal e até mineral. São, pois, em grande parte, o motivo das nossas inusitadas reflexões e também a vossa porca conduta. Por isso mesmo, aconselhamos que Vossas Excelências, que grunham à vontade, mas ouvindo-nos para que, unidos, este Parlamento fique ainda mais representativo, mais sólido, para enfrentarem esta crise telúrica que nos aflige e ainda se faz sentir. Vamos, pois, em frente, orientados pelo vetor da concórdia, nós com a vara, vós com os nossos enlatados e rojões, nós com as nossas influências genéticas e sebos, vós com os vossos conceitos enlameados de merda, levantar o país do descrédito internacional. Nem que seja necessário soltar os porcos do mar das Caraíbas, cerrar o corno de África, dinamitar o muro de Berlim, soltar sanguessugas no canal do Panamá, queimar mais alguns esqueletos proscritos da Inquisição, estancar as águas dos oceanos, olhar as zonas de fricção do eixo da Terra, mandar o Cristo embora, aplainar o pico do Quénia, dar mama aos chefes dos antagónicos blocos militares, plantar vidro, varrer virgindades e os escachados, fundir porcos com humanos, restituir às dentes as galinhas. Senhor Presidente, senhores deputados em geral, com esta nossa intervenção esperamos ter suscitado em Vossas Excelências um apertado e transparente sentimento entre as nossas ideias e as vossas acerca da interpretação deste mundo. E um mundo que nos atira uns contra os outros, e da nossa parte, inegavelmente, confessamos que também temos sido muito maus. Pois claro, temos triturado gigas e gigos de paramécias, moluscos recém-casados, lesmas, lavagem estragada e mesmo merda, a vossa. Por isso mesmo, compreendemos certa falta de qualidade da vossa carne em comparação com as vitelas das vossas vacas e bois preferidos. Desculpemos-nos, pois, uns aos outros sabiamente. Apertemos os nossos laços de amizade, beijemos-nos longamente perante estas câmaras de televisão, contraindo as nossas mucosas nos vossos lábios de pretensa ladainha, até nos transformarmos num só animal, para então fazermos frente aos inimigos do nosso sistema político e económico. Defendamos também este regime, este modelo social um pouco preconceituado, para obtermos um sistema no qual se defenderá intransigentemente a fissuração pelo corpo em tudo o que existe e a permeabilidade ao diálogo entre todos nós, os que grunhem neste Parlamento, nos comícios, em conferências de imprensa, para os indefesos deste nosso país. Antes de terminar, não queremos deixar de considerar a humana compreensão de Ernesto Mendonça, uma figura que bem depressa ficará carismática, como seu pai, Geraldo Mendonça, lendário mecânico de ajustamento acopulante de rosado sexual da história, como símbolo do entendimento bem descrito da nossa intervenção, e que abanou todos os preconceitos e até a moral que sempre o haviam norteado. Quanto a nós, estamos convencidos que ele seguirá os passos do pai, como cientista precursor da nova humanidade, e que saberá contribuir patrioticamente com as suas reuniões de análise e de vibrações políticas na sua gamela laboratorial. Entremos, pois, em férias, com a convicção firme que o mundo tem os olhos postos em vós e, quanto à nossa parte, teremos os olhos nas vossas gamelas. No final inesperado do discurso, as palmas soaram então em uníssono, como que um estímulo positivo a semelhantes verdades, umas verdades sem o mínimo de maldade, sem qualquer sombra de pedantismo, umas verdades de porco conscientizado num mundo que já não lhe era particularmente adverso. Bom discurso. Não sei se foi o meu. E há liberdade total. Amém. Estou apaixonado pelo primeiro-ministro, por todos os primeiros-ministros, e pelos segundos, e pelos terceiros. Estou apaixonado por todos os presidentes de Câmara e de Junta, por todos os benfeitores de obra feita, por todos os que erguem e mandam erguer estradas, pontes, casas, estádios, fontanários, salões paroquiais. Sou apaixonado por todos aqueles que governam, que executam, que decidem sem pestanejar, por todos aqueles que dão o cu pela causa pública, que se sacrificam pelo bem comum sem nada pedir em troca. Quero votar entusiasticamente em todos eles, afogá-los em votos, até que se venham em triunfo. Estou apaixonado pelo primeiro-ministro. Quero vê-lo no Bacanal, com todos os ministros e todos os ministérios, a falar do prazer, a rabar o déficit, o orçamento, o IVA, a inflação, a crise. Haja um empreendedor como um super-homem. Estou apaixonado pelo primeiro-ministro. Quero vê-lo num filme porno. Poema épico. O rapagão da camisola vermelha sacode a melena da testa e reteza aos braços num bocejo como um jovem leão voluptuoso. Dorme a cesta, o involuntário ocioso. A filha do alfaiate atirou a tesoura e o dedal pela janela e sumiu-se na noite escura do mundo. Quis respirar mais fundo e isso, se coitada, é lá com ela. O homem da barba, por fazer com contas os filhos e moedas, e balbucia qualquer coisa num tom inexpressivo e rompendo. Súbito, chamejam-lhe os olhos como labaredas. Pois já bem. O da face doente, o que sofre por tudo e por nada, sem querer, abana a cabeça negativamente. Isto não pode ser, isto não pode ser. Sentados às fileiras das portas, mordendo a língua na tarefa inglória, com letras gordas e por linhas tortas, vão redigindo a história. António Gedeão. Bom, já era. Não sei se... Vais por aí? Não, não, não. Isto é uma... um poema do João Habitualmente, que se chama-se Especiarias, e é em homenagem à parte sórdida do cancioneiro medieval. Ora, comia nela tarada, comia com noz moscada, comia a tarada da nela, comia toda com canela, com gengibre e alçafrão. Comia de pé e no chão, comia nela cimenta, comia a mesma com pimenta, das cuecas aos colarinhos, em correio com cominhos. Veio-se a nela mil, deles mil, comia sempre com caril, com piripim e molho. Comia toda até ao olho, comia nela tarada, comia com malagueta. E agora? Não como mais nada, vou tocar uma punheta. Quem é? João Habitualmente. Habitualmente. Poema pouco original do medo. O medo vai ter tudo. Pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém o veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até, cautela, ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo, fantasmas na obra, sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, meninas exemplares, seguras casas de penhor, maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos juntos, ótimos empregos, poemas originais e poemas como este. Projetos altamente porcos, heróis, o medo vai ter heróis, costureiras reais e irreais, operários, assim assim, escriturários muitos, intelectuais, o que se sabe. A tua voz talvez, talvez a minha, com a certeza a deles. Vai ter capitais, países, suspeitas como toda a gente, muitíssimos amigos. Beijos, namoradas esverdeados, amantes silenciosos, ardentes e angustiados. Ah, o medo vai ter tudo, tudo. Penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. O medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um por seu caminho, havemos todos de chegar, quase todos, a ratos. Alexandre Almeida. Então, de um senhor chamado Manuel Freitas, que não faço ideia quem é. Os políticos portugueses, sempre tão nossos amigos, decidiram legislar que não se deve poder fumar ou beber álcool antes dos 18. Está muito bem. Mas faz-me pena, traz-me até um sorriso nostálgico saber que assim legislam os nossos tão sérios políticos. Que ignoram, por exemplo, o facto das melhores passas, bebedeiras ou fodas poderem acontecer entre os 15 e os 17, mesmo sem invocar Rambo. Prefiro nem falar da minha repulsa por essa canalha que legisla torpe e incongruente. Não merecem votos, muito menos versos, e eu não sei fazer bombas. Tive, apesar de tudo, bastante sorte. Nunca me perguntaram em bares e tabernas a minha idade ou se já me era autorizado a escrever poemas, vomitar nas ruas, vir nos passeios públicos. Proíbam já agora o suicídio antes dos 40, isso desculpava um pouco a minha cobardia. Ou as integrais de Bach e Brel, a quem não for surdo mudo declarado. Proíbam-nos, enfim, a vida, mas não nos roubem o desprezo, pois esse fará questão de vos perseguir e de mijar ruidosamente as câmaras da democracia. Manuel Freitas. Posso? Serena e os 500 paus. Sonhando foi serena, utilizando a magia que traz no olhar. Sonhou, sonhou, sonhou e a vida passou. Aquela chama, aquela vida, despreocupados procurando o raio do sol. O jornal no bolso, sempre um novo plano. Uma tela onde pintar, um canto onde sonhar. Entre idas e vindas, à passagem um novo jingle. Uma nova experiência, não inventou a roda, mas o mundo girou. Na sociedade do consumo só se paga o que se deve, só se consome o que se pode. A Dona Maria da Mercearia, a venda do mês que na verdade já não era deste mês, o Sr. Manuel do Talho tem sempre uma oferta para este mês, e o raio fiscal da CTCP é que me passa uma louca sempre que me vê. Sonho em sonho, de vida em vida, de canto em canto. 500 reis, 500 paus, 500 escudos, 500 euros, 500 heróis, de novo 500 paus. Afinal nada mudou, mudou-se os tempos, mudou-se as vontades, os problemas de ontem só têm novos nomes, novos cadastros. Há aquela casa que ia comprar, a oficina com o escritório à beira-mar. Não inventou a roda, mas o mundo girou. Novas regras, novos regimes, novas ideias, novos mundos. A imigração afeta o país, vai tudo de bandada. São como formigas que se recusam a vestir a farda. 500 paus, 500 reis, 500 escudos, 500 heróis, de novo 500 paus. Calimanjaro. Aqui neste papel. O bêbado na confeitaria pergunta: ó Sr. Carneiro, você quantas vezes foi à Lua? Esta tirada é um achado verdadeiramente genial, diria o Jaime Lousa, que também se mudava muitas vezes. Os bêbados são muito mais interessantes do que os sóbrios. A vida dos sóbrios é muitas vezes absolutamente insípida, sisuda, previsível. Já Baudelaire dizia que deveríamos estar sempre embriagados. Os bêbados cantam, riem e discursam e fazem os outros rir. Hoje só não apanho uma bebedeira porque vomitei num avião. Vim há pouco da Suíça e lá há bêbados como aqui. E o bêbado continua a discursar, pode ser que lhe saia outra tirada genial, e o bêbado volta a cantar, o patrão começa a irritar-se. Os bêbados cantam e os patrões irritam-se. É uma cena que vem da antiguidade. Há de haver sempre bêbados e patrões, a menos que os cafés passem a ser autogeridos pelos bêbados, o que até não era má ideia. Ora, aliás, todos os negócios deveriam ser geridos por bêbados. E era a festa completa. Agora o homem fala do Cavaco. Temos discurso à nação. Um bêbado à presidência da República. Um bêbado ao primeiro-ministro. O homem até fala que é preciso ser detestado de civismo. O homem está a preparar a candidatura, a disparar à esquerda e à direita, a pescar o olho ao eleitorado central. Um bêbado à presidência. E acabava-se a crise. Bom, cogitações à solta. Pois, o assunto tenha acentuado. O mote encimado provoca, naturalmente, questões que ultrapassam estes quase liquefeitos comentários. Penso que haverá, a partir de todos os eventos, o formato da linguagem é intermediário entre o orador, que não tem que pensar, pois o próprio deve observar-se em primeira instância. A linguagem, por inerência, como os demais contactos, tem que ter emissor e receptor. Quem ter se entendo nos sons, nos fonemas, nas palavras, nos grafos, nos calipes, nas pedras e demais componentes. Porém, tem que existir o cuidado do outro assédio, o abordamento de supostas afirmações de cujas fontes não brotam saberes líquidos. Não iria comentar tais formas de pensamento se não verificasse nesta rede opiniões que desafiam. O pensar é relativo, mesmo que se pense que não há mais nada que congeminar. E também por se verificar que acentuados palavradores tentam soltar o galinheiro e torcem tenham pensamento. Então deixem à praça dos incautos com suposta, diria, míticas ejaculações que por vezes fazem estremecer os crentes. Nada disso. Considero que o pensamento é relativo, mais quando são golpes animados de comunicação que não tenham que ser eruditos, que plagiam figuras mortas em todos considerados, em que aproximação a várias afirmações de várias já entendidas, esmiuçadas, estudadas, etc. Pensar já existe outro cérebro, se não com originalidade, mas que, que se comporte de uma forma entendível, diga que o receptor entenda que necessite de tal lucifrador das tais recônicas palavras, dessas que se escreve e do estado social que as merece, ou seja, sempre gostei de ouvir o galo a cantar, o mocho pela noite a piar, mas animais há muitos que não pensam, quase emitem sons sem códigos, que não se entendem e deixam-nos amparados aqueles que dão os primeiros passos a pensar. As minhas saudações, e não pensei, ao emitir este código, dado que não tenho a certeza que posso pensar, sem agredir quem pensa que não pensa, então passo pelo pleonasmo. Ora, haja voluntários, então. Ó, voluntariado. É isso. Umas coisas, portanto, esse texto fez-me lembrar uma coisa, mas tem que ir à internet. Portanto, entretanto, vou ver este. Depois eu leio o outro. Portanto, chama-se Romance do Terceiro, Oficial de Finanças. Ah, as coisas incríveis que eu contava, que eu te contava, assim, misturadas com luas e estrelas. E a voz vagarosa, como o andar da noite. As coisas incríveis que eu te contava e me deixavas ir de surpresa, na solidão da vila quieta. Que eu vinha alta noite, como quem vem de longe e sabe o segredo dos grandes silêncios, os braços do jeito de pedir e os meus olhos pedindo o corpo que tu mal debruças da veranda. As coisas incríveis que eu só as contava depois de as ouvir do teu corpo. Da noite e da estrela, como de cima dos cabelos, os teus cabelos. Aquela estrela que parecia de propósito para enfrentar os teus cabelos quando eu ia namorar-te. Mas tudo isto, que era tudo para nós, não era nada da vida. Da vida é isto que a vida faz. Ah, sim, isto que a vida faz. Isto de tu seres a esposa séria e triste de um terceiro oficial de finanças da Câmara Municipal. Manuel de Fonseca, um planície. Espera aí, usa um bocado. Queria ler. Vou tentar ler aqui. Engenheiro? Nem tanto ao mar. Amo o mar porque não tem fim. E os vagabundos não têm pilim. Mas pelo meio das formas e das aparências sem fundo, parecendo que há no mundo, amo sobretudo a mim. Talvez venha a querer o mar, ou vagamente, um vagabundo. Talvez os amo no fundo. Mas no rodar infindo daquilo que não tem fim, quero principalmente a mim. ao resto das formas e das aparências do mundo. Amo assim assim, João habitualmente. A farda. Chega, entra, veste a farda. Olha a máquina, um frenesinho, vai acima, vai abaixo. Elabora incessante tentáculo da imaginação humana. Chega, entra, veste a farda, vem o chão, vem o aumento. Aumenta, aumenta, só o salário não tem aumento. Vai acima, vai abaixo, rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Elaboração contínua. Aumentar a elaboração, calma com formigas, peões matrapilhos que enriquecem a máquina. A máquina não pode parar, o capitalismo assim exige. A sociedade de consumo, chapa ganha, chapa gasta. Assim é o esclavagismo. Está ali manjar. O 25 de Abril, de Fernando Bilé. Os meus amigos eram maoístas. Eu sempre fui trotskista. Abril está na frase de Lili Canessas, que eu chamo-lhe Canecas. A vida é bela, também faliu. A minha é monótona, mas não falha. Alguns queixam-se do Salazar, de posto sobre o Tejo. Contudo, em Vila Franca, o Marcial Carmona ainda atravessa o rio. Também nós todos, este 25 de Abril. O que vale é que a Madre Teresa de Calcutá já não está viva. Para assistir a isto, ouvir de Olinda, tudo bem, imolarem-se pelo fogo, isso é bom para os outros. Temos ainda a liberdade de dizer e de escrever. É como ver um homem nu com secador de cabelo na mão. É triste, mas é o que nos resta. Aliás, quero direitos, um país não se prenda. Não se prenda o isaltino. Um país onde não se prenda o isaltino, o almoço, e quer mais liberdade. Cortar o cabelo em frente do micro-ondas para fazer o pau nascer. Aliás, quero leis que se cumpram. Aliás, quero bons cidadãos, mais pessoas que digam mormente ou então que é preciso fazer uma reflexão profunda. Aliás, queremos ética. E não a moralidade do proibido estacionar em frente à montra do sex shop. Este país necessita de companheiros. Nos dias de hoje, qualquer um pode ter amigos. Deem-me a companheiros. Embora tenha sentimentos divididos, quando ao tipo me deixaram o assento em braça, queremos revolta. Queremos pessoas que tenham vendido o carro para atestar o depósito. Não advogámos a violência. Por ora, Átila, o Uno, era o Fernando Mendes. De uma geração, queremos a Paris dos anos 20, a Londres dos anos 60, Nova Iorque dos anos 80 e a Vila Viçosa de Florela Hispânica. A aceitação da imperfeição, mas com uma fé inabalável na mudança. Aliás, quero ainda mais liberdade. Cotonetes em supermercados biológicos. Ver o Diogo Morgado a beber whisky, que era uma sociedade de bifes valentes. Nada de salsichas, Isidoro e missa. Aliás, quero igualdade. Temos homens e mulheres com patada de Carlos Mojino. Igualdade de todos os homens e mulheres com patada de Carlos Mojino. Pessoas a ler o Olá no metro e o Dom Duarte Pio a conduzir uma onda. Quero dizer, ó Gorda, ainda é ginástica e ter homens e mulheres a olhar para mim. Quero uma sociedade de oportunidades, um país de homens carecas que jogam bem ao snooker. Podem vestir um pullover branco, canelado e ter azia, porque me licenciei de química ao almoço. Marcar um penalti à Paninca para nos Paralímpicos estudar a contabilidade à noite. Quero cruzar-me com o Mira Amaral quando estou a caminho do 5 a 7. Não quero vencer num país em que a chancha esteja com varicela e com sarampo. Não quero pobreza nem empregadas que me ponham o desodorizante. Quero luta de classes. Não quero pesadelo do país da TAP, com os tios a jogar golfe moda fado, surf, apanhados, carabianos, comida e bebida farta, mar e diversão noturna. Quero um país onde não tenhamos medo de comprar calças de cores claras, mesmo que isso signifique ter mais de valores. Quero um país decente e esse não é o país que desejo para os meus filhos. João César das Neves, até parece. Está mesmo bom este. Então agora aqui o número 15. Ordeno ao ordenador que me ordene o ordenado. Ordeno ao ordenador que me ordenhe o ordenhado. Ordinalmente, ordenadamente, ordeiramente. Mas o desordeiro quebrou o ordenador e eu já não dou ordens coordenadas, seja a quem for. Então resolvo tomar ordens, menores, maiores, e sou ordenado, enfim, o ordenado, que tentei ordenhar ao ordenador quebrado. Mas, diz-me a ordenança, você não pode ordenhar uma máquina. Uma máquina é que pode ordenhar uma vaca. Mais a mais, você agora é padre e fica mal a um padre ordenhar mesmo uma ovelha, milhaca, mesmo uma ovelha velha, quanto mais uma vaca. Pois, uma máquina é vicária. Você é vigário? Vaca, em vacância, há vaca. São ordens. Eu, então, ordinalmente ordeiro, ordenado, ordenhado, às ordens de ordenança em ordem unida e dispersa, para acabar a conversa como aprendi na infantaria, ordenhado, chorei meu triste fato. Mas a tristeza ordenhada é nata de alegria. E chorei leite condensado, leite em pó, leite cético, acético, oh, milagre ordinal de um mundo cibernético. Vitorino Domenzi, semântica eletral. Pesado. Eduardo Leal. Cinco breves explicações do universo enquanto pensava na utilidade da Guerra Santa. Primeira hipótese. No princípio era o Sol, pequeno, infinitamente pequeno, cresceu, cresceu, espalhou luz pelo espaço negro. Encontrou uma lua nova, tímida, oculta, sedutora, que absorveu seus raios quando o conheceu. A paixão cresceu em rotações e translações pelo espaço inteiro. E a lua apaixonada e luminosa cresceu, cresceu. Um dia as águas libertaram e fez tomar, e toda a terra cresceu também. Num grito de amor, a lua libertou então milhões de estrelas, e o universo desatou em expansão, cresceu, cresceu. Segunda alternativa. Havia uma mulher, sozinha, eternamente aborrecida. Cansada de esperar pela palavra, apaixonou-se pela ideia liberdade. Fez em si uma revolta líquida, uma ideia que lhe crescia nas entranhas. Um dia, num dia inicial, explodiu de alegria. Fez os mares, os céus e as estrelas. Plantou um fogo imenso no céu sem fim. E fez uns pequeninos seres que confundiram tudo, inventaram a mentira e lhe colocaram umas longas barbas no seu rosto por dizer. Terceira possibilidade. Uma pequena criatura sinistra, só e triste, cega tão somente por não saber a luz, cansada de esperar pelo tempo dos milagres, pegou em um barro e atirou-o pelo ar. O barro ganhou vida, explodiu, dividiu-se em estrelas. E ela percebeu as formas. Atirou mais barro e fez o sol. Percebeu as coisas e riu. Riu muito tempo até se sentir novamente sol. Pegou no barro que restava e copiou-se a si, ao menos como se imaginava. Não gostou do efeito, mas o mal já estava feito. Quarta explicação. Havia um mundo que era tão perfeito que todas as ideias pareciam já ter sido. Cada criatura era como se fosse parte do universo inteiro. Cada um sabia o sentido mais profundo de cada coisa, como se fosse mais que cada coisa. Como se fosse um Deus, uma das criaturas assim divinas, lembrou-se de dormir e imaginar o mais inimaginável dos universos. Um mundo ao contrário, onde cada coisa tivesse um nome próprio e uma energia só sua e vivesse quase desligada das outras coisas. Um mundo onde houvesse a luz, ligação da luz e vivessem separadas. Desgraçado, desgraça das desgraças, as outras criaturas decidiram não acordar mais. Última teoria. No fundo, tudo começou com uma grande bebedeira. Deus apenas inventou o vinho, sem uvas nem mais nada. Porque era grande, infinitamente grande, bebeu muito, alarvemente. numa aflição primeira, aliviou-se e fez os mares. E porque o vinho era fuleiro, mesmo sendo novo e doce, deu-lhe uma grande caganeira e fez esta merda toda. Eu sei, não te conheço, mas existes. Eu sei, não te conheço, mas existes. Por isso os deuses não existem. A solidão não existe. Apenas me dói a tua ausência como uma fogueira ou um grito. Não me perguntes como, mas ainda me lembro quando no outono cresceram no teu peito duas alegres laranjas que eu apertei nas minhas mãos e perfumaram depois a minha boca. Eu sei, não me digas nada, deixa-me inventar-te. Não é um sonho, juro, são apenas as minhas mãos sobre a tua nudez, como uma sombra no deserto e apenas este rio que me percorre. Há muito e desagua em ti, porque tu és o mar que acolhe os meus destroços. É apenas uma tristeza inadiável, uma outra maneira de habitares em todas as palavras do meu campo. Tenho construído o teu nome com todas as coisas, tenho feito amor de muitas maneiras, docemente. Lentamente, desesperadamente, à tua procura, sempre à tua procura, até me dar conta que estás em mim, que é em mim que eu devo procurar-te. E tu apenas existes porque eu existo. Eu não estou só contigo, mas é contigo que eu quero ficar, porque é a ti que eu amo. O foco existe na Confeitaria Maltina, Vilar do Pinheiro, Estrada Nacional 13, quilómetro 13. Dizem que o Che Guevara se encontrou com o Marquês de Sade. Dizem que as milícias revolucionárias se coligaram com as bacantes. Dizem que as velhas olham desconfiadas para a mesa do poeta. Epá, o gajo lê tantos livros. Um deles era vermelho e tinha escrito a palavra revolução. Outro tinha mulheres nuas, que indecência. Deve ser pornográfico. O melhor é avisar a presidente de junta e a GNR. Não vá a coisa propagar-se. Não vá aparecer mais gente a ler livros vermelhos e pretos e pornográficos. E a gente a pensar que aquilo era só para bater umas punhetas. Até a Dom Praia a dizer que o capitalismo vai acabar por causa da crise, que vai ser de nós. Vem para aí os guerrilheiros da Colômbia, esses gajos todos, parece que são machistas leninistas e anarco não sei quê, li no Jornal de Notícias. Vem para aqui corromper a nossa juventude, incitar ao deboche. Diz que aprenderam com um grego chamado Sócrates. Temos que ser nós a agir, irmãs. A situação é altamente preocupante. Falam também de outro grego chamado Dionísios, parece que é um deus que fez. Faz concorrência a Deus Nosso Senhor, dizem que passa o dia a beber, desconfiar dos bêbados, minhas irmãs, e que tem umas bandas satânicas de garagem e que vai dançar para a floresta com as depravadas das bacantes que aparecem nos sites pornográficos. Afastai-vos dos sites pornográficos, minhas irmãs. Dizem que se dá com o tal de Nietzsche, que diz que ficou maluco e que decretou a morte de Deus Nosso Senhor. Esse tal de Nietzsche joga as cartas com o tal Marquês, não sei de quê, que anda sempre a olhar para as gajas. E que deles é o pior de todos, pois tem um pacto com o grande Satã. Mas diz também que andam para aí outros heréis que dizem que querem queimar o dinheiro, o nosso rico dinheirinho que tanto nos custou a ganhar, devem estar feitos com os do rendimento. Com os do rendimento mínimo, essa coisa que não quer trabalhar, são como os poetas, não trabalham, não sabem o que a vida custa, querem viver à custa dos outros e da segurança social, ou o que é, passas a vida a trabalhar para esses gandulos nos virem queimar o dinheiro, até dizem que Nosso Senhor Jesus Cristo não usava dinheiro. Ai, Nosso Senhor, onde isto vai parar? Gosto nisto, a Dona Rosa entra na confeitaria e dá-me as boas tardes. Só um pequenino, por linha de contra. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana. Então, outra franquia disse. Generosidade é mais. cobiça é menos. A consciência, mais ou menos. Entre estes dois sinais decorre a tua vida. O positivo, o negativo. Umas vezes assim, outras vezes assado. E em algumas vezes, nem uma coisa, nem outra. E o que é mais para ti pode ser menos para outros. Então, o que é mais também é menos. E tudo poderá ser mais ou menos mais, ou mais ou menos menos. Ou se quiseres, podemos ter simplesmente um mais menos, ou um menos mais, e até um mais mais, e ao contrário, um menos menos. E quem é que pode decidir o que é mais, o que é menos, o que é mais ou menos, se é mais ou menos sabido, que entre os que sabem mais e os que sabem menos, ninguém o pode em consciência decidir? Porque, como te disse, a consciência é mais ou menos, e sendo assim, não pode fixar o que é mais, ou o que é menos, ou o que é mais ou menos. Isto é assim em cada cultura. E mais ou menos, todas as culturas são mais ou menos assim. Tal Joaquim Pessoa. Tenho aqui. Passo. Aqui de Albert Campos. Este trabalho é o cansaço. De facto, quem lê este trabalho, em seu sentido, sente-se cansado. Isto cansa. A forma como ele apresenta as coisas, estrofe. Quando apanhei isto na internet, já há dias tive com esta Bíblia. Estamos em Vigo, eu li este trabalho. Tinha lido uma vez, tanto, se calhar nem tinha lido. Não sei se como bem ou não, não estava, estava cansado. Eu estava cansado. Então, acho interessante isto. Tenho um par a ver também com conosco. Este heterónimo, Fernando Pessoa, dos Campos Realmente, ele atingiu mesmo na bucha o que é o cansaço. Então, eu avançaria desta maneira. Cansaço. O que é de mim é, sobretudo, cansaço. Nada disto, nem daqui. Nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço a si mesmo. Ele mesmo, cansaço, a subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por suposto de alguém, essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço, este cansaço, cansaço. Não há dúvida quem ama o infinito, não há dúvida quem deseja o impossível, não há dúvida quem não quer nada. Três tipos de idealismos e eu nenhum deles, porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque tudo o que mais se puder ser, até pode não puder ser, e o resultado, para eles a vida vivida ou sonhada, para eles o sonho sonhado ou vivido, para eles a média, entre tudo ou nada, isto é tudo, isto é. Para mim só tão em grande, um profundo, ai, que felicidade infecunda, cansaço, um suplemento cansaço, isso, cansaço. Álvaro Campos. Já agora, José Oliveira, se me levarem as águas... Tens que entrar no meio. Exaltação no acidente. Não sei, esqueci-me a que corpo pertenço, nem onde está a minha pele. Por estes dias as veias tentam sem sucesso tocar o coração. Ouvir o poema, ouvir os seus líquidos, manter viva a memória, mas já secou a doçura no poema. Escrevi na garganta e apagaram-se as marcas da sombra nos caminhos. Um pacto da terra com a terra, águas que cantam a grande altitude, toca o meu silêncio, está úmido, como a luz da lua. No entanto, eu vi a morte nas manhãs, vi mulheres enormes abandonar a serenidade e, com um sopro, fundir a pobreza com o frio, esse pudor branco, onde é rápida a inocência, vi as tempestades pedir desculpa aos ossos, e a mãe afastar-se da velhice com as difíceis mãos daí. Eu fiquei para trás levando um acidente. As rosas aéreas, ocultando os vales, escrevi as entranhas. A trepidação indecifrável. Audazes são as nuvens no interior da roupa. Um silbo explodindo na solidão, uma campainha que segue lentamente, o metal do sono funde-se na respiração e eu durmo apenas nos declives. Na face obscura das membranas, película selvagem, repetindo há muitos anos a litania, um tempo para doenças primitivas, escrevi sentenças. Circulação de um corpo. Creio na liturgia das águias, nos códigos que soletram umas às outras e no segredo imenso do seu voo. Creio na umidade das sílabas e no seu interior se lê a fome. Creio na vertigem ociosa do meu corpo, na miséria veloz do esquecimento, na rotina arbitrária das manhãs. Devagar, pousam as águias no chão da crença, no chão da minha língua, sujou com verdade. O vento atravessa a idade, mas já não o ouço. O espanto rompe o nome do frio, para que os óticos nele pousem lentamente. Uma névoa amarela habita a minha boca, escrevi uma inundação. Enquanto recolho a paisagem, para que o dia termine ao longo. Ao longe, homens conspiram com os cães e com eles ladram a hesitação do mundo. Se a ausência lhes treme nas mãos, estou na véspera indecisa, no verso que escrevi, esqueci, em nome de alguém. Na sanidade assustada, aqui fica a explicação do lar, do atrito. Escrevi turbulência tardia, um canto ao que eu pari. Não se casem raparigas. Cópia 1. Já viram um homem em pelo sair de repente da casa de banho, escorrendo por todos os pelos com um bigode cheio de pena? Já viram um homem muito feio a comer esparguete, garfo em punho e um ar bruto, com molho de tomate no colete, com quando são bonitos são idiotas, quando são velhos são horríveis, quando são pequenos são maus? Já viram um homem gordo à avessa extrair as pernas de um ó-ó, massajar a barriga e coçar as guedelhas, olhando pensativo para os pés? Não se casem, raparigas, não se casem. Façam antes de cinema. Fiquem virgens em casa do papá. Sejam serventes no carvoeiro, criem macacos, criem gatos. Levantem a pata na ópera. Vendam caixas de chocolate, professem ou não professem, dancem em pelo para os gagás. Sejam matadoras da Avenida do Boi, não se casem, raparigas, não se casem. Já viram um homem à rasca chegar tarde para o jantar, com um batom no colarinho e termoliquis nas gâmbias? Já viram no cabarete, um senhor não que muito fresco, roçar-se com insistência numa florzinha de inocência. Quando são burros, aborrecem. Quando são fortes, fazem esportes. Quando são ricos, guardam o milho. Quando são duros, torturam. Já viram o vosso braço pendurado? Um magrizel, de olhos de rato, frisar os três pelos do homem e espreguiçar-se com um mar de vó. Não se casem, raparigas, não se casem. Vistam o vosso vestido de gala. Vão dançar ao Olímpia. Mudem diamante 4 vezes por mês. Peguem na massa e guardem-na. Escondam-na fresca debaixo do colchão. Aos 50 anos pode servir para sacar belos rapazes. Nada na cabeça, tudo nos braços. Aí, ah, que bela vida será, se não se casarem, raparigas, se não se casarem. Bom. Bom. primeira. Hã? E a Boris Viano. Boris Viano, o autor. Então, Boris Viano foi o autor e autor de teatro, texto de teatro. Se for o mesmo, eu suponho que é o mesmo. O governo dá palmadas aos cidadãos mal comportados. O governo trata os cidadãos como crianças mal comportadas. O governo é prejudicial à saúde. O governo é sério. O governo nunca se ri. O governo nunca faz disparates. O governo é um polícia. O governo nunca dorme. O governo está sempre vigilante. O governo não bebe copos. O governo está sempre a trabalhar. O governo não mija. O governo não caga. O governo não fode. O governo é uma seca. O governo é quadrado. O governo saca impostos. O governo é rigoroso. O governo é disciplinado. O governo é um general. O dono do café está contra o governo. O dono do café quer organizar uma manifestação contra o governo. O dono do café está contra a televisão, mas mantém-na ligada. Mas a conversa do trabalho estraga sempre tudo. O dono do café quer pôr todos a trabalhar. O dono do café e o governo querem deixar o poeta e todos os malandros que não querem trabalhar a dormir na rua. Vamos todos trabalhar. Trabalhar 24 horas por dia. Trabalhar até à morte. Trabalhar para o governo. E o poeta que fique na rua a morrer de frio. Grande circo de Monte Carlo. Não gosto especialmente de circo, mas como não há mais nada e uma pessoa tem de se entreter com alguma coisa, cá vim. Confesso que me atraiu sobretudo o número da grande conflagração do capitalismo, anunciado em letras vermelhas no cartaz. A questão que se põe é, a que horas começa? Pergunto, ninguém sabe. Francamente, isto nem parece uma produção americana. Estamos aqui de pé há sei lá quantas horas e nada sai do rancão. Entram palhaços, saem palhaços, uns mais ricos, outros menos, mas todos iguais, todos sem graça. Já nem os posso ver. E domadores de caniches, borricos, cantilenas de latão, isto põe-me doente. Agora são os comedores de fogo, que seca do caralho. Só nos falta um mágico, pronto, para que é que eu falei? Mais valia ter ficado em casa. Mas a culpa é minha. Bilhetes tão baratos, devia ter desconfiado. Podia tentar sair, mas como se nem consigo ver a porta? E sair para onde? Para o frio da noite? Estamos bem fodidos. José Miguel Silva. Eu acabo não ser logo morto. Não foi logo morto. Então, dia 286. Não sei o que é isto, nem quem é isto, não interessa também. A coça é um animal feito de palavras. De palavras são as... são os músculos, as veias, os dentes, as minúsculas gotas de lua que a madrugada esqueceu no dorso de cor de terra. Dessa cor que, se onde lembrar as escusas, as irrelevantes flores silvestres, o sopro da manhã, a alegria verde dos pássaros. Cada folha que come e que se alimenta o seu corpo é uma folha que escrevo, que alimenta a minha obra com o meu vigor e a mesma ternura que retiro dos teus olhos limpos, lúcidos, leves, lacinantemente pobres, de uma pobreza rica, profunda, feroz e doce. Olhos de bosque, inquieta mágoa, de esmeraldas e de borboletas, fosse jovem, desejo de mulher, pólen dos anjos e luz primitiva das estrelas. Oh, Não sei. Pois bem, entretanto, deixa-me ir ali outra vez. Está acabando a ver com a sedia, não é? Estávamos a grelhar o anjinho cupido, e o anjinho cupido grelhado é como um franguinho encolhido, sem muita diferença. Resolvemos comer o amor porque a fome era tanta e o amor um desperdício. As flechinhas com as quais o anjinho cupido se preocupava tanto serviam para fazer o lume. Arderam bem e com facilidade. Íamos meter as flechinhas no cu para as mandar às ortigas e vingarmos de algum modo, mas o lume era essencial e a fome grande e o anjinho cupido tão terrinho, nós queríamos mesmo era comer. De barriga cheia sentimos o coração mirrar, mas nada que não pudéssemos esperar. Foi até engraçado estarmos de papo para o ar, o sol quentinho, uma brisa fresca a vir do norte, com um sossego dos bons, e sentir no peito um ratinho a emagrecer como se tivesse feito exercício e ganho juízo. Comer o amor dá saúde, pensamos. Minha vida, de ali em diante, tem sido só graça. A mim, a barriga do cupido soube-me bem e curou-me a tristeza. A mim, os braços do cupido souberam-me bem e curaram-me a tristeza. A mim, o rabinho do cupido soube-me bem e curou-me a tristeza. Curado da tristeza, compreendo agora, tudo me sabe bem. Uma fisioterapia. Tudo bem? Então, e aí? Já quero ler? Posso? Posso? Traz um leitão para aqui. Um cerquê do cansaço. Do heterónimo do cansaço. Que fez, curiosamente, a cansadeira dos associados para o leitor. Que pesado. Refugiados, em 2011, faço tempo de durante o caminho. Estou cansado, cansado de entender, cansado de compreender, cansado das mesmas rotinas que aprecias, cansado das razões das quais te guias, cansado de ver o mesmo e nada mudar, cansado de tentar, cansado de fazer alguém sorrir ou chorar. Cansado das várias vezes que sorris, cansado de ver o certo, cansado do certo ser esquecido, calçado, cansado de haver razão, sem razão de ser. Cansado de abrir as mesmas portas, cansado de subir e descer as mesmas escadas, cansado de não ver, cansado de não estar. Cansado de tentar, de todas as formas, formar formas e feitios de coisas sem forma. Cansado de desenhar o que é incerto, cansado de ser correto. Cansado do sonho que te faz sonhar, cansado das imagens que viste, ou das quais te senti, ou das coisas que sentiste. Estou cansado desta monotonia que pai no ar e do qual também te fiz. E agora te calçado. Terminaste? Ah, meu terminaste? Terminei, terminaste. Podes começar. Até em questão. Tranquilize-se de um servo ao saber-se de alguém. Porque ao rei me cortais a pirva, sabeis, meus senhores, que naquele celeiro mergulhava em penas no saiote de sua excelsa esposa. Por lá procurava o seu intocado bichinho, o peluche de Vossa Alteza. Lembrei-me, meu senhor, que quando me chamaste às vossas lides, eu já era um nuco. A vossa esposa, a excelência, já só me afagava a cabecita sobre tais intocáveis saiotes por si, meu rei. Eu apenas almejava encontrar tal bichinho. Assim, senhor, não me castigues, deixei-me ficar com a pilinha tão pequenina, porque a vós, meu rei amado, também ela vos poderá desvanear com alguma serventia. E agora, se permita, para terminar, que eu hoje tenho que ir embora, e agradeço o facto de haver aqui o convite aqui do Rodrigo Comum, que eu acho que é um ambiente de santo, peço desculpa, faz-me lembrar, não da última vez que eu vi, um anterior, que é na Rua do Carmen, que é um espaço assim também aparentemente degradado. Foi lançado lá um livro no qual eu colaborei e realmente para fora está tudo, era uma casa antiga, senhorial, tudo com bem de material. Entrava-se lá dentro e havia uma animação deste género assim, e encontrava-se muita gente, mas às vezes é uma forma de otimizar os espaços e saber evitar que as ratazanas comam as pessoas e os cotovelos e os tornozelos ou passando vida. E aí estou muito obrigado pelo convite, por esta vida, e vou ver com a aceitação. Eu tenho aqui este trabalho, que é uma coisa pequena, mas esta é a forma que eu penso. Eu não sou antipoeta, mas também não gosto. Em tempos ia mais pela prosa, há poucos anos, há alguns trabalhos em prosa que fiz. Mas ultimamente, desde que fiquei louco, ultimamente já há 3 anos, desde que fiquei louco, comecei a gostar de poesia. E tenho andado por aí, pronto, e vou escrever, vou graminhando qualquer coisa, e tenho este trabalho que está bonito. Salta na eira, então o poeta afonso, salta na eira, faz a imagem nua e crua, é digníssima merda, e lá vem a mais ausente, na cova, sempre presente, do amor não se sente. Eu também gostei imenso. Tá, ficas convidado sempre que quiseres, eu dou-te um toque. Obrigado, eu bem, se mandares, agora. Vais fazer um pouco. Está aqui, agora. Estou aí. António, é a Dima Nizer. Não, não, são os convidados deles. Muito prazer. Um abraço para todos. Tchauzão. Tchau. Caralho. Um abraço para todos, ok? Desculpa lá. Tchau. Até à próxima. Qual é a próxima atividade? 25 mil. Sempre, fascismo nunca mais. Aqui, Chalzão. Número 3, estás aí. Eu levei para casa muito bom. O lápis desafinado, número 3. Não é o teu? Brinca. Diz aí, também, desculpa lá. Não é? Pá, eu acho que essa aí o ADC, não me lembro. Escola, cara. Queres ler, pô? Queres ler? Ler primeiro. Pô. Então bora. Anda lá, pisar. Mais uma coisa que eu queria ver. Olha lá. Isto. Chega aqui, logo, parece. Chama-se anulação racional. Tem o que parece, as três não querem criar algo de novo, mas talvez me se veja. Se penso que existe, tenho noção do tempo. Se tenho noção do tempo e de existência, sinto o tempo da minha existência. Então, se existe, sou. Mas só se sentir a existência de outros iguais a mim. Sendo fácil fazer, considera existir uma ação. Se a ação parte de mim, os outros também podem ser a ação da ação criada, sendo que podem ou não interferir, criando um mixtape de interferências ou ações que têm origem numa qualquer ação que surge ou não a partir de mim. O lado especulatório dos outros está limitado às ações experienciadas de cada qual no seu eu. Ora, é certo que as perspectivas da racionalização de ações são simples críticas de um qualquer eu, que, por sua vez, tem concordâncias similares ou não de todos ou alguns aspectos considerados pelos outros erros. Ora, também parece lógico que, quanto maior número de perspectivas de ações, mais o eu de cada um balança nas linhas um quanto ou tanto retas das perspectivas do eu. Talvez me pareça importante, num exemplo como este, anotar que é saber que o texto pretende mencionar o importante que é não deixar de considerar-se que a ligação harmoniosa dos dois versos existentes sejam concordantes nas mais diversas e diferentes perspectivas que têm. Mas, sendo eu um efêmero racionalista, o qual procura encontrar na subjetividade a loucura contraditória para que essa seja a possibilidade da aproximação desses limites subjetivos e então me levem à compreensão que divide os tão diferentes e tão parecidos subjetivos. Por isso, a anulação de qualquer perspectiva é tão interessante quanto a sua importância. Por vezes, sem contar com raríssimas exceções, qualquer subjetivo é anotado com uma série de características que podem ser completamente contraditórias. Ora, a importância das características dessa unicidade podem ser anuladas sobre a subjetividade da sua importância com as similitudes perspectivas. Acreditar que nesta anulação da descrição subjetiva de qualquer perspectiva pode conduzir-nos a uma espécie de apatia nos mais diversos níveis da subjetividade não é, sem dúvida, um erro. Depois de navegar num sublime e subtil mundo de apatia contraditória, consigo ver os contornos de uma corrente que tenta, nas suas ações e perspectivas, criar objetividade a partir da sua ação subjetiva, na qual se pode encontrar objetividade, sendo esta quase sempre subjetiva. Considerar a via da anulação da subjetividade não considera a anulação das sensações ou das emoções, sendo que estas são também um tópico público de anulação. Contudo, questiono-me sobre esta anulação contra a contradição, pois contradiz a minha. E ainda por cima, contradigo-me ao considerar-me racional e não considerar a anulação das emoções. Talvez haja uma linha racional das sensações, mas esta leva-me a uma confusa percepção da linha social e racional, onde deveria haver, numa constante infinita, a anulação das descrições categóricas das ações. E por isso mesmo, a meu ver, a subjetividade tem uma objetiva importância. Sim. Bom, pois há de ser o Arlindo dá os bons dias. O Rocha ficou uma vez mais a chorar. É sábado de manhã. Eu estou outra vez cheio de speed. Queria ir a Lisboa ver o Lurido, mas fico aqui nesta cidade. Não fui feito para andar atrás do dinheiro. Não fui feito para andar atrás do trabalho. Não tenho uma mentalidade produtivista. Mulher que me encantas quando soltas a anarquia pela noite dentro, quando falas do broche de Deus em jantares de família, apetece-me beijar-te em frente a toda a gente, apesar de estares comprometida. Continua com esse pedal, miúda, continua a pagar-me cervejas, estás a financiar a anarquia. Passei meses junto dos livros e agora volto à cidade, à Assembleia Ateniense. A palavra flui, troco retórica com os outros cidadãos e os média vêm ter comigo ao vivo. Há quem diga que me tenho descuidado no trabalho de depuração dos versos e com razão. Ah, no trabalho de depuração dos versos, afinal sempre é trabalho, pena que não seja remunerado, paga a letra, olha que se me pagares uma cerveja, estás a financiar a revolução, olha que Deus anda a fazer um broche, olha que as mulheres gostam de mim, apesar de muitas não compreenderem onde queres chegar, olha que hoje me sinto absolutamente livre, olha que posso ter discussões violentas, olha que se me pagares uma cerveja, estás a financiar a revolução, olha que eu quero ser remunerado ao copo, olha que quando sou usado pela loucura não tenho limites, olha que cheguei à conclusão que não posso ser político, se fosse eleito deputado era apanhado com brutas bebedeiras em cenas não essencialmente maradas, olha que não atendo com direções nem com comitês centrais, olha que gosto de mandar os berros, olha que não suporto presidentes de câmara nem de junta, olha que gosto de ser provocatório, olha que tenho a escola da rua, olha que me tornei um parque, olha que não me importo viver à custa da segurança social, olha do caralho que seja, olha que estou de novo neste estado em excesso, olha que se me pagares uma cerveja estás a financiar a revolução, olha que até tenho a retórica, olha que rompi com o bloco de esquerda porque não sou social-democrata, olha que já tenho 50 carros, olha que simpatizo e com os situacionistas, com os surrealistas e com os dadaístas. Olha que deixei de andar deprimido. Olha que gosto de gozar com o cotidiano e até com o proletariado. Olha que sou considerado perigoso e tenho ficha na judiciária. Olha que há dias e quero sem limites. Olha que acho imbecil essa merda do casamento, do estatuto da carreira, apesar de ter estudado sociologia. Olha que Deus me anda a fazer broches. Olha que se me pagasse uma cerveja, estás a financiar a revolução. Espera aí. Vai subir. Olha aqui, este já é um bocado grande. Eu sou. Não, ah, é grande. É grande, mas eu faço. Dizia o meu velho professor de filosofia. Ai, desculpa. Não, estava a falar também. Eu sou. Não, ainda não estou morto. Deixei de estar putrefacto, rançoso. Lá isso deixei. Para todos que nunca acreditaram, para aqueles que me enterraram vivo, que me sacudiram da memória como uma coisa gasta, inóspita e sem vida, para aqueles que ainda hoje me tratam como lixo, ou me olham na sua condescendência como se a misericórdia fosse como um pão para a boca o meu alimento, não, ainda não estou morto. Se calhar, mesmo não querendo, ainda vão ouvir falar de mim. Como quem ainda tem cartas para dar, como quem fez bluff no jogo da vida e ainda guarda no último turno. Sou ainda raiz nesta terra que jura vingança, e se nunca em campo alheio fui semeado, em campo alheio hei de eu crescer. A vida chama-me, chama-me intensamente, como se de mim quisesse subtrair tudo que dela tirei. Foram carros, foram rosas, foram aquelas que não dei e beijos que suspirei. Foram montes que subi à força de punho e suor e de onde nunca por nunca ninguém me vai tirar. E cá de cima tudo é diferente. A vontade de ir não foge e cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Em dias cinzentos, chuvosos ou ressacados, é mais um copo de vinho que não se bebe, mais um dia ao qual se resiste e onde só apetece dormir. Só que agora é tarde demais. O que está feito, está feito. E fugir é tudo que não podemos nem devemos. Presos no alto, com o cansaço que nos seguiu e quase nos ultrapassou, sob a forma de um desvario, de um sopro, o sopro do coração. E depois só brisa, que nos assobia ao ouvido, a dizer o que não queremos, a mostrar o que não valemos, a tentar levar-nos no seu mau agouro, no seu fogo antigo de maus presságios. Só se pode encontrar aquilo que se procura, então eu sou feliz. Encontrei-me, e aqui estou sentado junto ao abismo e a rir-me. A rir-me dele e a pensar. Os teus mistérios bem os conheço. Os teus perigos passei, com o teu fogo brinquei, os teus segredos me vi submerso. E deles emergi, qual iceberg gelado e quase finado. Confinado ao que ainda tenho e me basta ter, ao quanto possa dar, mesmo a quem nada me deu e o pouco que tinha me tirou. Quando as lágrimas me lavaram, os pulsos procuraram se abrir e esvaziar em dor, ao que sempre recebi e em troca nada paguei. É linda a vida, não é? Quando nada se vê e olhar a mente, querendo esquecer tudo o que já viu antes e o que verá depois. Depois desta prosa louca, destas palavras que valem tão pouco, deste destino fatal, desta vivência anormal, desta carta aberta que escrevo. As noites que passei procurando o termo certo para esta vida incerta, em que embarquei e quase naufraguei, sem boia nem bote, sem farol nem costa à vista, em ondas que me arrastaram contra a maré de azar que por mim passou. Sinto-me agora livre, capaz de voltar a esticar as asas e de trespassar o ar. Com algumas nuvens, é certo. Que tempo limpo, tarde ou nunca virá. Virá assim, assim o sonho. Assim o espero, com paciência e sapiência, sem tendência ou intolerância. Assim o desejo e realize, como estas linhas. Antes impensadas, hoje materializadas. Hoje possíveis, depois escritas, e com ela o tudo ou nada. O tudo e o nada de regressar e o tudo de esperar. Esperar que o tempo me fale e dita a palavra final. O juízo final, que desse ninguém jamais escapará. Nem mesmo eu e a minha doença eterna. Os que não, ainda não estou morto. Não sei como é. Amiga intrusa. Foda-se lá para o palhaço. Cause, cause, lá vai a linha. Corta na casaca. Cause, recause, está cozido. Já foi recozido, era semana passada. Foda-se lá para o cozido. De umas semanas para as outras já aparece de fato novo. Ou será remendado? Há por aí muito pano. Remenda, remenda, para não se notar a intrugiço. Foi estalvo de layout? Ah, já percebi. Foram todos de férias em família. Diz olá a Sócrates e a Plutão. Posso ser, digamos, um mau gatuno, mas tenho sempre boas maneiras. Aquecimento global. Vindo a mim, prados do fim do mundo, quanto tempo terei ainda para vos pastar? Era verde a erva que agora vos amarelece, mirrais sobre o vento sulfúrico. Andam-vos por cima as aves desorientadas, nem sois figura nem fundo. Vindo a mim, bosques em agonia, quanto tempo sereis ainda a minha clorofila? Morreis agora mais rápido que as aldeias, sepultando na lama insetos terapológicos. Olha, filho, o prado que seca, olha o bosque que amarelece. Desiste, pois, de colher tangerinas e cinge-te aos pedregosos leitos falecidos. Não temas, são as novas cores do universo. Prepara-te para a grande festa e vem brindar ao aquecimento global, às turbulências, aos ciclones, ao efeito estufa em espiral. São belas as novas vestes da princesa, não vês como ainda respiro? Plano nas cinzas de tudo quanto acontece, sou um transgénico em passeio no pinhal. Venho rompo telúrico e bolir o planeta, seque pragos, arda bosques, ponha estios nos invernos, ponha polos no equador, que a mim nem me aquece nem me arrefece. João de Antônia. Quem é? Este, de Jorge Pinto, como é? Mais um, né? Ninguém quer ver. Mais. Tímido. Oh, tímido. Se fosses só três sílabas. Tímido. Linda vista para o mar. Milho verde. Algarve que cai. Gírico rapado o espinhaço da terra. Surdo e miudinho. Moinho e abraços com um vento. Testarudo, mas emboado e, afinal, amigo. Se fosses só o sol, o sol, o ladino pardal, manso boi coloquial, a resplendente sardinha, a desvancada varina, o plumitivo ladrilhado de lindos objetos. Objetivos. E ao inglês, não sei ver. Quero desistir. Não. Acabou? Não acabou. Desistir. Eles estavam. Não, porque senão não. Tchau. Tchau. Muito relativo. Os meus amigos. Dizem que eu estou contra tudo e contra todos. Estou a ficar como Diógenes, que insulto toda a gente, que vomito e mijo na rua, que sou uma espécie de bobo da corte, que faço os outros rir, os que acham graça, os outros ficam fodidos e não batem palmas nem punhetas. Os meus amigos dizem que eu me exponho demasiado, que coloco mulheres boas no blog, que lanço bombas. Os meus amigos dizem que eu preciso de ver campos, flores e vacas. E eu fui aos campos, às flores e às vacas, mas continuo a escrever a mesma merda. Acho. Anjo, vem o meu amor, acorda, como alma encantada, esta alma penada para logo partir. Nessa noite bebi um beijo de eterno desejo, não dissemos juras nem promessas de amor. Tudo foi fraterno nesse teu inferno, para que lado pés à vontade? Agora procuro na noite, na bruma, um traço conforme das paredes que me envolvem, esse teu rosto de anjo, demónio que me fez andar a amar a noite em seu lugar. Dizes para te esquecer, para nunca mais te rever, como poderei não amar, se a noite eu vejo brilhar. Segui-te na noite escura, em lado nenhum te encontrei. Ali por momentos te ouvi, brilhaste, deste cara de puta. São como perdidos, amanhã sai outra vez, procurei por ti em qualquer lugar, se te encontrar, em amor te pagarei. Calimanjaro. Não gostaste? Quem é esse gajo? Vou manjar. Quem é esse gajo? Um gajo. Não vai. Pessoal, tenho que ir. Obrigado, esse. Gostei muito. Obrigado, Mário. Eu vou me gostei. Eu até diria que. Tem sido mais ou menos uma vez por mês, apesar de ser só o segundo mês. Mas é capaz de ser repetido uma vez por mês. Está bem. Nem precisas cantar. Hã? Umas guitarras e uma bateria, tu não precisas cantar, simplesmente. Já experimentei. Nunca ouviste Mana Calórica? Seja o Dinho, não? Então deixa mais. Vais ao YouTube. Mas que a tua ideia já foi. Mas é ele a cantar? É, guitarra. Cantar é um conceito. Pronto. Cantar é um conceito. O conceito de cantar. Pronto, até à próxima. Vou aproveitar a boleia. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Tchau. E então, nós continuamos. Nós continuamos, os resistentes. Mano. O resto podem se retirar. Não quiser. Era bem, isto foi uma pausa. Foi uma pausa para o KitKat, não? Foi o KitKat, o que comeram mais? Eu sinto que o que ele deu era dele. Mas de ver as vacas. Sim, acho que é dele. O que não, não, anterior a esse. O do... Ribeiro. Sim, o senhor vai ter o CD, aquele mega CD da casa de Eva, que tinha uma música muito boa. Mas não, qual é? Os que ele leu foram para o escritor. Então ele lançou aqueles livros. Eu tenho mais alguns que eu leio. Tu nunca viste mais naquela hora. E desde que é mais de pai, vão começar a ouvir. Começar a ouvir um novo. Então uma frigadice. Faz uma frigadice. Camuflei-me de avelã e caí abundantemente. Camuflei-me de rosa e brotava e comeste o botão. Camuflei-me de árvore sem copa, camuflei-me de volúpia. Camuflei-me de mulher e emperdaram. Camuflei-me de espelho e ofendi a nudez. Camuflei-me de Deus e inebriado ofereço a felicidade por linhas tortas. Camuflei-me de pecado e parasitei nas almas. Camuflei-me de corvo a suar e vivi o negrume do amor, o matrimónio e comi dessa carne morta. Camuflei-me de cadáver e assisti a abrirem o testamento. Camuflei-me e corri atrás de emprego. Camuflei-me de pezinhos de lã e os reptilzinhos aumentaram os impostos. Camuflei-me de pedra e permanecemos petrificados. E é assim. Vou tentar não desistir dele. Tenta não desistir dele. Ninguém ama saudade. Nem no vento mais denso em que a fantasia aborta com perícias doces filamentos de saliva e fixa do céu vivo a singularidade do céu. Explodiu em toda a vida nas palavras essa mulher de pensamento veloz, até no próprio zelo que lhe exorbitava a escrita e lhe acendia com o fulgor do gênio a mão ultra e fabulosa sobre os cães do amor. São cães de amor, diz ela. A minha solidão não se apega nas varizes. Eu sei reger as almas no inferno. Eu que me devoro, dormindo, adorada, por estes animais. De seda musculada no deserto. Prestei mais atenção às vozes que guerreiam sob a solene audácia dos teus textos. Aí estão eles, aí estão eles, os meus amados, a reparar a odiosa carne dos humanos, dormindo no meu regaço soberbo de parturiente. Sou eu que conheço a glória, e só eles me sossegam nessa voz vulcânica em que me dou a arte. Olhando calados nos vocábulos sonolentos, solenes, e a submissão nas patas doadas pela fimbreza ternura. Ninguém ama consigo. Os meus mastins de amor, no reino vegetal, escolho os melhores lençóis para a nossa núpcia. Toda a chuva que escorre é baixela argentia. E os véus soprados pela maldição contêm ou cobrem de loucura a vossa vida. Algumas que começam a repetir, ele está sempre a ser só. Sim, mas eu gosto bastante. Pá, Gris-me Seão. Tinha o Gris-me Seão. Aquele pão naquele dedo que eu estou apaixonado pelo primeiro-ministro, eu sei que foi demais. Isso é um ministro. Mas são os dedos de Jorge, o presidente Jorge, os câmeras e tudo. Mas chama lá embaixo, enfrenta ao fã, aquele barzinho. Tempo de noite a poesia, XPTOs e... O pinguim? Não, o pinguim. Pinguim é mais assim. Mais assim. O Pucas. O mar da cheia de cocós. E ela dizia estas merdas, pá. E o gajo olhava a grisar-se e olhava para as merdas. Ele está lá? Pá, agora não sei, também já não vou há muito tempo. Mas ele costumava ir lá, às vezes. Ei, às vezes, pá, a casa devia encher. Eu acho que vou ali ler mais um pouco. Então, se calhar, leio este que deixaste também. Não. Se chama de Portugal. Eu chamo-me Tímidos. Chamaste-me Tímidos. Ó Portugal, se fosses só três sílabas, linda vista para o mar, vinho verde, algarve de caldo, Jerico rapando o espinhaço da terra, surdo e miudinho, um abraço com o vento. Estarudo, mas embolado e afinal amigo. Se fosse estalgado, só sal. Se dá três dias antes de morrer. Se fosse só o sal, o sol, o sul, o ladinho pardal, o manso boi coloquial, a rechinante sardinha, a desancada varina, o plumitivo ladrilhado de lindos adjetivos, a muda queixa amendoada dos olhos prestanitivos. Se fosses só a cega rega do estio, dos estilos, o ferrugento cão asmático das praias, o grilo engaiolado, a grila do lábio, o calendário na parede, o emblema na lapela, ó Portugal, se fosses só três sílabas, o plástico que era mais barato. Doceiras de amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros da Glugá, não há papo de anjo que seja o berriço. Galo que canta cores na minha prateleira, alvura arrendada para o meu devaneio, de bandarilha que possa enfeitar no cachaço. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, golpe até ao osso, fome sem entretém, perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes, rocinho engraxado, feira cabisbaixa, meu remorso de todos nós. Alexandre. Alguém já leu o Manifesto Anticabaco? Já? O Manifesto e... Anticabaco? Sim. Foi o primeiro que lemos. Podemos ler aqui só uma novela Antitabaco. Antitabaco. Antitabaco. Olha, temos um ouvinte em linha. Essa cara é está a pedir um poema. Sim. Pode pedir um poema. Sim, está a dois atrutos. Acabou de ganhar 10 mil euros. Foi fazer o seu xixizinho. Volte já, já. Sim. Agora faltava aí o... Isto aqui, isto aqui. É o tal. E o tal também no Portugal. Eu... Então, mas parece eu não que percebi. Um dia já está lá para a agenda. Sim. Não esqueça as coisas. Mas ler alto algumas coisas. E pronto. E pronto. Alexandre. Não vai ser uma emissão. Fiquei hoje a saber-se. Apenas isso. Ficou hoje a saber-se apenas isso. E nenhuma voz sobrevive no final do programa. Por isso, cante antes que ele acabe. Fale antes que ele acabe. Corra, ouça-nos. Um dia pode ouvir-se a si próprio. Continua. Não, a melhor...